Big Edge na cena. Salve Schwenk. Deus anjos e aliens me livrem dos males. Minha fé não permita que o mal me abale. Deus anjos e aliens me livrem dos males. Que todos aqueles que não respeitam se calem. Deus anjos e aliens me livrem dos males. Minha fé não permita que o mal me abale. Deus anjos e aliens me livrem. Que eu era pequeno, só que errei. Pois no tabuleiro o peão é menor peça, matame e derruba o rei. Sou pecador e chorei, colhendo que plantei. E eu sei que se hoje eu sou alguém de respeito, é consequência de tudo que eu já passei. Eu não vivo de aparência, o que eu tenho eu conquistei com competência. O segredo é ter paciência, vida é uma história sem ponto, só com reticência. Vai ser feliz quem tiver resistência, fé pra manter esse pé nas penitências. Mas com dedicação no treino sei que a vitória vem como consequência. Toda minha essência vem do brilho que ilumina a noite. Eu tô bem já que a vida me trouxe energia boa no bicho do dirt. Hoje eu tô muito mais que suave na nave, melhor na iluminave. Fazendo quem teme não treme, treme com a potência do grave. Pensamento ruim não me afeta, pedra de quem julga não me acerta. Você vê que me seca, analiso com cautela, mente com quem tu anda, que eu digo tudo que te espera. Tô com a galera, pera, maneira, coopera, não nega. Todo mundo planta amor, mas se lembra que uma flor só floresce quando se rega, né? Meus anjos e aliens me livrem dos males. Já minha fé não permita que o mal me abale. Meus anjos e aliens me livrem dos males. Que todos aqueles que não respeitam se calem. Meus anjos e aliens me livrem dos males. Já minha fé não permita que o mal me abale. Meus anjos e aliens me livrem dos males. Que todos aqueles que não respeitam se calem. Quem precisa de ajuda? Nem sempre buscar salvação. O mundo hoje é coberto de depressão. E eu não quero ser mais um na multidão. A vida separa quem merece ou não. Conquista cada sonho que ela te trouxe. Já que a conquista só vem pra guerreiro, que mesmo sangrando não perde a pose. Eu sempre vou sorrir, preciso refletir. Tudo que eu já passei, vivo que eu já vivi. Então me deixa aqui, quero tempo só ir. Deixa a mente abrir, fuja um pouco daqui. Quando a vez se cair, te faz mais forte que quem nunca cai, porque quando cai é foda subir. Tudo que eu aprendi foi porque parei. Deixei que o sofrimento me fez evoluir. Deus me perdoe por todos os pecados que o seu filho já cometeu. E te agradeço pelo sofrimento passado, pois com ele seu filho aprendeu. Agora é parar de me preocupar com quem não merece. Viver muito mais o eu. E viver muito mais o eu. Vem, mente vibe positiva. Ponto inicial pra vitória. Mente vibe negativa. Porta de entrada pra escória. Nem tudo passado na vida foi refeito de dias de glória. Mas quem supera todo medo escolhe a própria trajetória, né? Não. Meus anjos e